por nós dois sofreu. Imagina, imagina eu. E se o povo tem saudade do que a gente viveu? Imagina, imagina eu. E se até que tá fora da história por nós dois sofreu. Imagina, imagina. Volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus. Ah, volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus. Minas FM. Is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. done to get up that great big hill of hope for a destination. É tudo de bom, Minas, Minas FM. Giro do Esporte. Oferecimento: Sapataria de Concertos Rio Branco, a Sapataria do Beto, Rua Goiás 195, no Porto Velho, 3214-5331. Seu time em destaque na Minas FM. Giro do Esporte. 15 para 1, com você, Lima. Pra você ligado conosco, um grande abraço, meus amigos. Uma baita segunda a todos também. O Brasileirão da Série A, rodada 18ª. Agora vamos parar por 52 dias por conta da Copa do Mundo. A volta será somente dia 22 de julho, 3 dias após a final da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Então o Palmeiras segue na ponta e lá embaixo segue bem rebaixada a Chapecoense. Mineiros, um ganhou, outro empatou. Vamos confirmar então os jogos. No sábado tivemos Flamengo 3-0 no Curitiba, Atlético Paranaense 1-0 no Mirassol, Grêmio perdeu em casa para o Corinthians 3-1, o Grêmio segura o técnico Luiz Castro, o Bahia venceu de virada o Botafogo 2-1. O Santos venceu 3-0 ao Vitória. Ontem, à tarde, Vasco 0, Galo 1. O Vasco segura o Renato Gaúcho ainda como comando técnico. Palmeiras 1-0 na Chapecoense. Cruzeiro Fluminense 1-1. Remo 1, São Paulo 0. E então a classificação aponta Palmeiras 41 pontos. Flamengo é segundo 34, mas tem um jogo para fazer a mais. Terceiro, Fluminense 31. Quarto, Atlético do Paraná com 30, tá o G4. O G5 se completa com Bragantino, surpresa, em 29. Zona Sul-Americana, Bahia, Curitiba 26, São Paulo 25, Galo, Corinthians e Cruzeiro com 24. Zona intermediária, Botafogo e Vitória 22, 21, Internacional, Santos e Grêmio. O rebaixamento tem um grande. O Vasco da Gama tem 20, Remo tem 18, Mirassol tem 16, a Chapecoense tem 9. Artilharia do colombiano Viveiros, joga no Furacão da Baixada, tem 11 gols. Esporte comigo, Oliveira Lima. Estas e outras notícias você confere em sistemampa.com.br. Giro do Esporte. Oferecimento: Sapataria de Concertos Rio Branco, a Sapataria do Beto, Rua Goiás 195, no Porto Velho, 3214-5331. Se tem jogo, tem amigos reunidos e comida boa. E é claro, nessas horas não pode faltar o frango no balde da Avivar, que tá de embalagem nova. São 6 sabores para todos os gostos: hot, mostarda e mel, chimichurri, mexicana, twist pomodoro e barbecue. É só levar para air fry e rapidinho tá pronto. Perfeito para juntar a galera. Afinal, torcer com a Avivar é mais gostoso. Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Berti e a Mirti. Música, esporte, notícia. Escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Berti e a Mirti. Música, esporte, notícia. Sabe aquele momento decisivo? Comida no fogo, todo mundo esperando e... o gás do botijão acaba. Com a Gasmig, você tem certeza de que o fornecimento do gás natural que já está na sua cidade é contínuo, direto para sua casa ou negócio. E o melhor, mudando agora você ainda garante custo de obra zero, mas é por tempo limitado. Acesse quero.gasmig.com.br. Consulte as condições e entre pro time do gás natural sem pagar pela instalação. Ter certeza é ter Gasmig. Agora, meio-dia, 47 minutos. Bom feriado pra você, hein? Você passou da conta.

vezes tanto faz. Quem pede um tempo é porque não quer mais. Cê foi a triste irmã. Foi a triste demais da porra. Essa tinha que participar da novela das nove. A Globo tá te perdendo. Perdeu. Bruno Rosa e Murilo Vinho. Do nada você mudou, do nada. E doeu no peito essa facada. Só me fala onde tá o erro. Se eu te perdi pra outro, pra mim mesmo. E vai, fala pra mim que não me ama, vai. E o amor que a gente tanto fez, tanto faz. Se tinha mentira no seu ai, ai, ai. Cê foi a triste. Fala pra mim que não me ama, vai. E o amor que a gente tanto fez, tanto faz. Quem pede um tempo é porque não quer mais. Cê foi a triste demais. Quem perde o tempo é porque não quer mais. Cê foi a triste demais. Essa proteja quem você ama com a Cuidar Assistência. Planos funerários completos, acessíveis e atendimento 24 horas. Ligue 3512-0700. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte. Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu estava com apenas um rim, com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais se foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano. Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe, todos os médicos chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia. Poder nadar novamente, me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira. Minas é pra frente. Governo. Sigam o Instagram da Minas FM, @MinasFM. Quer acompanhar nossa programação no celular, tablet ou smart TV de onde estiver? Então baixe agora o aplicativo JMV Play. Com ele você acessa o nosso conteúdo com praticidade e qualidade, ao vivo ou na hora que quiser. E é totalmente gratuito. Disponível na Play Store, App Store e para Smart TVs LG, Samsung, Android TV, Apple TV, TV Box e Chromecast. Baixe já o JMV Play e leve a nossa programação com você. Tá ouvindo a gente aí pelo celular? Ah, se não tiver, tá perdendo tempo, hein? Corre lá em radios.com.br ou baixe o aplicativo Rádios Net. É de graça, leve e coloca a nossa programação aí, na palma da sua mão, pra você ouvir no carro, no trabalho, em casa, na academia, em todo lugar. Acesse radios.com.br ou baixe o aplicativo Rádios Net na loja de aplicativos do seu celular. É tudo de bom, Minas FM. ZYD 516, 99,3. Minas FM, Sistema MPA de Comunicação. Minas FM é tudo de bom. Destaques do portal MPA. Oferecimento: Noivíssima, Noivas e Noivos, Rua Pernambuco 977, Centro. Siga @ Noivíssima, Noivas e Noivos. E JR da Construção ao Acabamento, a loja mais completa da cidade, Rua Carbonita, esquina com Paraná, no bairro São José. Fique bem informado. Destaques do portal MPA. MPA. Olá para você ligado na programação. O Sincomércio divulgou regras para funcionamento do comércio durante feriados de 1º de junho, aniversário de Divinópolis, e 4 de junho, feriado de Corpus Christi. As convenções coletivas de trabalho foram formalizadas e definem quais segmentos poderão utilizar a mão de obra de funcionários nas datas. Os acordos autorizam o funcionamento apenas de empresas do segmento de comércio varejista, de gêneros alimentícios e lojas do comércio varejista instaladas no centro comercial Shopping Pátio Divinópolis, desde que cumpram procedimentos previstos para obtenção de autorização de trabalho em feriados. O sindicato reforça que demais empresas do comércio varejista não estão autorizadas a convocar mão de obra de empregados para atuação nesses feriados, salvo nos casos previstos em convenções específicas. Segundo o presidente do Sincomércio de Divinópolis, Gilson Teodoro, a definição antecipada de regras oferece mais segurança para o planejamento das empresas. Reportagem Carla Mariela. Estas e outras notícias você confere em sistemampa.com.br. Ligando o rádio, a gente encontra aqui a 80 anos, sua melhor companhia. A voz que traz notícia e emoção, de Divinópolis pra toda a região. Parabéns, Rádio Minas, a festa começou. 80 anos de alegria que o tempo consagrou, sempre no ar, com muita emoção. Rádio Minas, é tudo de bom. Destaques do Portal MPA. Oferecimento: Noivíssima, Noivas e Noivos, Rua Pernambuco 977, Centro. Siga arroba Noivíssima, Noivas e Noivos. E JR da Construção ao Acabamento, a loja mais completa da cidade, Rua Carbonita, esquina com Paraná, no bairro São José. Na Minas FM, agora 1h10, 1h10, uma ótima tarde pra você. Simbora, hein? É tudo de bom, Minas FM. Agora aqui no nosso show da tarde dessa segundona, dia 1º de junho, aniversário de Divinópolis, tem Bon Jovi.